Canal 6310, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2800, Gabo, boa noite. Boa. Mirante Mike, autorizado em graça, pode cabeceira linha de pronto, no Mirante Mike. Móvel para o Galeão 360, protocolo. Para o Galeão, autorizado 360, via UPS 110, após conforme a rota do plano, decola da pista 10, saindo da EL, Lida Bridge, após decolagem em curva direita, controle 20.8, para responder 5147, 18.9. Transponder 5147. Voo 989, cotejamento correto, posto pronto para posicionamento. Mirante Mike, não copiei. Confirma, não sabe? Colagem vista no site, o vento no 0 grau, 089, novembro, em que mais? 9808, no solo, 48, livre direita, solo 121, 19. Direita, solo 121, 9808. Informação, Vitor. Azul 4071, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 118, 95, QNH 10, no meia, boa viagem. Dente no 0 no meia, via Índia Alfa, torre 1895, no ponto de espera, obrigado, 4071. Paulo Salvador, boa noite, passarelo 9808. Passarelo 9808, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 9808. Alfa Cal Delta para Congonhas 430, pronto, cópia. Congonhas. Autorizado 430, via UPS 16, decola da 17, primeira curva à direita, saída da EL, Leda. Controle 1208, transponder 5151. Curva à direita, porta do cruzamento, do 7, no Ael, após Ael foi Leda, após Leda, Bridge. Dentro do procedimento correto, após pronto para aproximamento. Alfa Delta, onde vocês a bordo? Estão no zero, vento no zero, grau 07. A linha de cola dá no zero, o azul 40, tá chamando. Maverick Mike, para o cruzamento do eixo da 10. Mirante Mike, autorizado cruzamento final da 1-0. Pode fazer a gira base no Mirante Mike. Vou aguardar para a gira base no Mirante Mike. Fortaleza, nível 350. Tráfico Salvador, tá 3662, autorização 330 para Natal, informação Vitor. Fortaleza Guarda Cobra, só um minuto. Tá 362 também Natal, a número 2, prepare a Pucas e Par, tá 362. Pucas e Par, 3662. Cobre. A escuta, pronto. 358 Fortaleza, nível 370, está autorizado. Via Pesulo 19, decolando a 10, curva esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5145, controle 120, decima 8, confirmando nível 370. Paciente, o TAN 3258, autorizado Fortaleza, nível 370. Decolada 10, com curva à esquerda. 145 transponder 1208. Via Amplis Zulu 19. Vida Momo transição Froti. Momo transição Froti, Amplis Zulu 19. Cliente UTAN 3858. Correto, portão 3, chame pronto, pushback TAN 3858. Camarada 3858, grato. Boa noite, sua identificação desse mantenho 040, chegada bom. 040, chegada bom. Cópia 3662. 3662 Natal, nível 330, está autorizado. Via Pesulu 10, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5144, controle 120, decima 8. Toma uma milha para o toque RM aqui da 17. 3-6, reporta uma milha do Verick Mike. Decolada 10, curva à esquerda, 5144, transponder, controle 1208, TAN 3662. TAN 3662, portão 8, chame pronto, pushback. Chamará pronto, está, chamará pronto, pushback. 1904, autorização para Fortaleza. Fortaleza copiou 370. Via 04 Fortaleza, nível 370, está autorizado. Via Pesulo 19, decolada 10, curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona 5161, controle 120, decimal 8. Dado 370, via Pesulo 19, pronta 10, curva esquerda, Momo, Froti. Agora no 604, portão 02, chame pronto, pushback. Salvador, está 3662 para pushback acionamento. Autorizado, está 3662, portão 8, chame táxi. Portão 8, chamar táxi, está 3662. tocou RMT agora 56, curva esquerda, perna do vento da 17, reporte para a base. Curva esquerda para a perna do vento da 17, reporte para a base, no break mark. Estabilizando no ILS, o TRIP 52, 18. TRIP 52, 18, complete a aproximação e chame torre em 118, decimal 95. 118, 95, TRIP 52, 18. Torre Salvador, uma boa noite ao TRIP 52, 18. 52, 18, ciente, reporte externo, só tem baixo travado. Ciente, informará o TRIP 52, 18. Tem que mais confirme, mas quanto estoque é remetida? Mais 02, Fator Rick Mike. Na VMEC Mike mantém o setor norte, estou com o tráfego agora da trip já próximo ao externo e alonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Alonga a perna do vento, visual com trip na final da zona, no VMEC Mike. Passando externo, baixado travado, trip 52 no 8. 2 no 8 da trip, tem pouso autorizado, 190, 120 com 8, informa o tráfego, Papa 28 Alfa, 1000 pés, setor norte, não interfere. Tá ciente, autorizado pouso na 190 para o trip 52 no 8. Quando o Rick Mike tem condição de executar 360 na 3 milhas da 17? Gente, gire base, curva agora pela esquerda, girando base para interceptar a final 17 e prossiga com o número 2, manter separação com o trip, o November Rick Mike. Ah, sim, vai manter separação com o trip, tá visual, vou prosseguir com o toque repetido, o Rick Mike. Aguarde a liberação retaguarda do Airbus da TAM. Após, em coordenação, tá livre inicial, chame táxi, boa noite, 89. Ok, após a saída da aeronave da TAM, pode acionar o voo 1889 em coordenação. TAM 3662 para o táxi 176 a bordo, 2 horas 53 de autonomia, alternando Fortaleza. Principal, India e Alfa, com espera torre 118, 95, altímetro no 0, no 6, então bom voo e boa noite, 7662. Parte principal, India Alfa, monitora torre 118, 95, gráfico, 7662. Na 17. Autorizado o toque emitido no 7, o November Clark. Vou Oi, comprou 195, tendo como limite o localizador, descendo para 2000 com 1016 no altímetro 6313. Ok, 195 com proa, descendo para 2000 com 1016, no altímetro 6313. Cinco 218, bem-vindo, Sol 01, direita 1219, Sol 01. 219, obrigado, direcional Alfa Alfa Delta, chame táxi. Paulo, tripe 5218, tripe, de volta. 218, autorizado táxi via Alfa, repórter da Gillette. Autorizado táxi via Alfa, vem informar a Rádio da Gillette, 5218. O previsto é remoto no 3-4-1-5-2-1-8. Reportas da Juliette. Gente, remoto 1 no 3, vai chamar ingressando a Juliette. 3-1-8. A aeronave que reportou pronto push foi o Gol no 04, confirma. 3-8-5-8, tá? No 3. 3-8-5-8, autorizado push, reporta pronto táxi. Tá. Livre o pushback 3-8-5-8. Aguarda a terra embarquear na remoto no 3 após autorizado, puxa a porta. Após, Trip 5218, agilizando o meu possível Juliette remoto no 3. Gente, a remoto no 3 e direcionar a Juliette, 5218 aqui. Ingresso na Juliette 5-2-1-8-3, né? Afirmo. Rick Mike de base para final do 1-7. Autorizado, toque remetido 1-7, Rick Mike 120 com 10. Prosseguir com o pouso completo na 1-7, leva o Rick Mike. Autorizado, então autorizado o pouso, Rick Mike 120 com 10. Autorizado o pouso, 1-7, leva o Rick Mike. Passarei 9808. Confirma o horário de plano. 0020, 9808. Ok, sim, só aguardando. O passarei 9808. Aguardando, 9808. Para o Gol 604, para feedback e isolamento. 18. Quanto é o quilo? Que eu estabilizou hoje, né? Chunei 6313, complete sua aproximação, chame torre em 118 decimal 95. 895, obrigado, tá daqui a pouco. Coropel Kilo, prossiga controle. Prossiga, descida para 2000 pés, o time trem Salvador no 0 no meia. 2000 pés, destino 0 no meia, segunda aproximação, guarda que está livre, tráfico avistado. Guardando. E aqui mais são 05 para o pátio. Autorizado, backtrack até o pátio 4, sequência livre estacionar, bem-vindo. Estou com tráfego lá acionando o pátio 4, fica atento, o Yak Mike. no 3 Oxané, pouso autorizado no 20 graus, continua, cheque 3. Tá mais travado, confirme o vento. 120 com 8. 120 com 8, autorizada, pouso na pista 10 Oxané. 3662, está colado agora 06, controle em 20.8, bom voo. 208 para 3662, obrigado, boa noite. Passando 1800 pés, pouca de palha. 3662, contato radar na decolagem, submateu 330, sai da PUCA. Subindo 330, sai da PUCA, 3662. Azul 4235, acendo identificação, desça para 2.000 pés, voltímetro em Salvador, 1.0 no meio, chegada, bom fim. Aliado e pronto, cabeceira. Já da colagem 120 graus com 7 nós. O 3858 pronto, pode estar da 10. 3858 autorizado a linha decolada da 10, 120 graus com 8 nós. A linha decola da 10, 3858. Eu solo. 9808, prossiga na escuta. É, não temos plano do sistema, entrei em contato com a sala S, mas não possui no sistema o plano. Gentileza, solicitar a companhia esse contato com a sala S. Gente, vamos checar aqui com a coordenação, muito obrigado. Vocês 12545, alterna 2685. Vocês 12545, alterna 12685, tá 3662, por onde? Decolado agora os 11, controle em 20.8, bom voo. 20.8 pro Alfa, Alfa Delta, boa. Tá bom. Está. Para o da Juliette. Sede, mantenho. Aguardando antes da Juliette, 6313. Está pronto para o táxi? Está pronto para o táxi, foram 8, 8, 9, 150 postos, 3 horas e 42, da autonomia, o teste do Alpine. Ativo, 120.8. Muito obrigado. E autonomia, 3 horas e 42, alternando o Alpine. Por 889, autorizado táxi Índia, ponte espera da 10, 2895, negar 10 no 6. Ponte espera da 10, 2895, no 06, 2895, 10 no 6, ponte espera da 10, 2895, que negar 10 no 6, com 9604. Índia, Índia, ponte espera da 10, pronto 10895, 10 no 6, negar 9604. 1895, alto até o filme. Torre Salvador, Papatango, Carotel Kilo. Na escuta, prossiga. Carotel Kilo está estabilizado no localizador. Solicita da presente modificação, girar base pela direita, pousar na 17. Autorizado a presente, agilizando, amigo possível. Reporte baixado e travado já na final, 17, Oscar Carotel Kilo. Vai reportar na final, baixado e travado, Oscar Carotel Kilo. Direto para o 04. Obrigado, bom, bom, bom. A linha mantém, no 604. Azul 4235. Prossiga. Nível LS, ponto estabilizado. Preparado estabilizado, 4235. Salvador, boa noite, TAM 3858. TAM 3858, contato radar da decolagem, suba e mantenha 370, sai da mão. Saí da MOMO, salve, mantém 370. 360 Guarulhos, autorizado, via Pesulu no meio. Decola a pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5170, objeto 6747.